359, inicialmente mantendo pressão, aguardando elétrica. Obrigado. Piloto comando, Rússia 05. Piloto em comando, Rússia 05. Salvador, é o trip 5414, está estabilizado o localizador. Trip 5414, continua para cima, só olhando para cima. Vigilante da UZULU, livre pouso, pista 17, vento 100 graus, 19. Livre pouso 17, vigilante da UZULU. Oxalé 6250, no solo 58, solo 121, décimo 9. 121, fechamento da Juliette. Portanto, Juliette, ainda estou. Através do 5, né? 3 ou 9. Tem só mais alguns instantes para prosseguir, 63 ou 9. Na sua escolha, 63 ou 9. Sem interferir com a aproximação da 10, autorizado, reporte fora do solo, vento 100 graus, 109. Trip 5414, informa o tráfego, helicóptero, saindo com proa sul do aeródromo, não interferirá no seu pouso, mantendo 500 pés. Ok, está ciente, Trip 5414. 0, 7, 3. Oxalé 6319, Vistax e Pátio em Delta, ponto de espera, chamitou 1895. Afirma que ele segue o voo no ponto de espera de 1895. É 3 ou 9. Vilete está usando no solo 1300, seu senhor está ser livre. Tango Inter. 0 graus, 109. 7 livre pouso, trip 5414. O Eco Tango Inter mantém as condições visuais no 1500 pés. Reporta Paripe, o Eco Tango Inter. Salvador, Conselho 2733, estacionado, pronto para o táxi. 2733 vai taxiar a parte, vai decolar a parte da cabeceira ou a parte do hotel? Do hotel. Sim, 2733, autorizado o táxi até a... corrigindo, aguarde o táxi. Se possível, descer o táxi até o local de check do motor dentro do parque do táxi. Força aérea 2733, vai, pode prosseguir até o hotel, vai prosseguir até o hotel ou até a área de check? Tem área de cheque, dentro do baixo, ainda pode estar aqui para o hotel. Gente, quando o senhor estiver pronto para prosseguir para o hotel, chame novamente para prosseguir, tá ok? Sim, chame 6250, ingresso Juliette, remota 13. Remota 13, 6250. Já se mantém na 10, no caso de 3. Passar 1-5-0-2359. 3859, chame o centro Recife. 1-2-1-2-8, alterna 1260. 3859. Guarulhos, Livre de voo 3630, subida será da Eulida Bridge, em Bridge, que vai interceptar o peso Luna 6, após prosseguir BHZ, 13, e após conforme a rota do plano de voo. 5103 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Solo 03, solo 121 decimal 9. 0 lá, vai chamar. KZ, pode comprovador do plano de voo. 120 decimal 8 é o controle. 5113 é o transponder. 5103, retificando. Correto, já para pushback sanamento. Chamará. IP 5414, Levrou, bom dia, só. 5414. Táxi autorizado, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. 5414. Colo 063, colo 04, controle 1208. 208, colo 073, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, colo 073. Colagem, seu coronel João 340, saída da El Leda. 340 da El Leda, colo 073. 05, prossiga. 05, ainda aqui no setor nordeste, afastado apenas de duas milhas, que é autorizado, permanece na escuta dessa torre e se afastando, solicitará a transferência para o controle. 205, na escuta da torre, sente qual estimado de permanência no setor? Permanecer nesse setor mais por 2 minutos. Gente, não tem escuta da 05, escuta da torre. Na escuta permanente da torre. Prossiga. Está na permanência aqui no setor e já solicita a presença para o controle e manter o sobrevoo RMS de Salvador. Gente, controle 120.8.805. 120.8, é o retorno. Jet Bravo Delta, ciência guarda. Delta, a localidade seria Sierra November, Tango Romeo. Para cópia. Autorizado, Salvador para Sierra November, Tango Romeo, uma centena, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo após Momo direto, com a primeira curva à esquerda, pista 10. O código transponder é o 5067 e o controle em 120, decimal 8. Controle, Guardião 05. Guardião 05, satélite condições visuais, proa norte, cumprimentação. Delta. Sempre condições visuais, 510. Salve, Salvador, bom dia, para falar da Mike Acovita. Mike Acovita, como me recebe? 1 do Guardião 07, controle 120.8. Controle 208, acionar 63 no ano. como recebe o som, Salvador? Abarro meu mic, Eco Victor, como recebe o som, Salvador? Sané, 6-3-1-1. Alô, Salvador? Contato com a data, pelo 1500 PS. Paulo Salvador, é o Papa Romeu Mike Eco Victor, bom dia, me escuta? Mike Eco Victor, como recebe solo? E Rua Leda? Oxe, na 6311, mantém o perfil da saída da El, temos outro tráfego executando a mesma saída. Ok, vai manter o perfil da saída, 6311. Romeu, Mike, Eco Victor, prossiga. O 05, confirma o destino? O 05 em Simões Filho no momento. Vai ficar o Simões Filho. Quem? Romeu, Mike, Eco Victor, bom dia, prossiga. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Eco Victor. Mike, Eco Victor, como recebe solo? Tony Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Eco Victor. Que Eco Victor, prossiga, Tony Salvador. No 073, chama Santo Recife, 125, décima 1. 1251, no 073. Bravo Delta, táxi autorizado, via fácil principal, índio de alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 1895. Bravo Delta, fica aqui o ajuste no 0-8. Mike Eco Victor, prossiga. Mike Eco Victor, como me recebe? Gente, Mike Eco Victor, informa que todas as chamadas que o senhor fez anteriormente foram ouvidas, porém a senhora não estava ouvindo a resposta aqui do controle, tá ok? Pronto para cópia. Tá autorizado o plano para Valença, nível de voo é o... Ah, no meu pé. No meu pé para Valença. Prosseguir via corredor axé, curva direita, pista 17, acionando o código transponder 0131 e o controle 120.8. Mike, a convite eu cotei as informações. dúvida, o senhor ouviu a instrução do solo, a cópia de um plano de voo para Valença? Vai acionar 0131 e chama controle em 120.80. Afirmativo, confirma o nível autorizado e a rota que vai prosseguir? Afirmativo, eu peço agora a checa. Afirmativo, correto, está no passo 4? Acionamento táxi de decolagem, agora 4818-95, acionado, ajustado no 08. 08, vai chamar a torre 18, nós estamos na assistência, obrigado. Juliette Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 09. Papá Romeu, Mike é com Vitor, livre essa nova, pode para táxi. Ei, confirma que é o B. Tá com 05, por favor. Força aérea 2733, vai chamar agora a torre em 1895 para decolagem do hotel. Bom dia, Força Aérea 33, mantém a ponta de espera no hotel, aguarde para decolagem. Mantém a ponta de espera, aguarde para decolagem. Opa, sim, está aí com o Tango Índia. Eco Tango Índia, reposta rotatória visual com campo. Tatora, Eco Tango Índia. Papa Tango, Eco Tango Índia, chame torre 118 decimal 9. Onde vai dar com você, Tango Índia? Oxana 6311, chama o Teatro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 25. 25, 1, alterna. 133 decimal 25. 3325, obrigado. Hector Winja, continua aproximação, é parte 3 milhas, 1 no 7, ajuste no 0 no 8, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 no 9. Vai, Winja. Cliente Bravo Delta, decolado 15, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8. Papatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar na decolagem, estou para o nível João 100, saída MOM, cumprindo o perfil da saída, Juliette, Bravo Delta. Fecha a centena, cumprindo o perfil da saída, o Juliette, Bravo Delta. Gente, aguarde para a pressão de decolagem, Força Aérea 2733, vento 1 no 0 graus, 099. Aguardando para a decolagem 2733. Alô, Salvador, gol 1397, informação Nozebe, bom dia. O 397, torno para a Copa de São Paulo, Congonhas. Próximo, 397. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. A subida será da Eulida Bridge, curva direita após a decolagem. Em bridge, vai interceptar a pêndulo no meia, BHZ trivia, após conforme a rota do plano de voo. 5110 é o código transponder, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado. Salvador, nível 360 para São Paulo, Congonhas, Israel, Leda Bridge, com curva direita, Alpes Zulu 16, para você o Zulu 13. 5110, transponder 208 ao controle. Reto, sombra para o estacionamento. Tamara 1397. O Sério 2733, após a colagem, vai manter proa. Devido à coordenação com o controle, autorizado da colagem da pista 1-0, vento 1-0 grau 099. Pode decolar, após a colagem, manter proa até faltar. O controle do 2733, já coordenado com o controle, decolagem normal dano 0, sem manter pro. Gente, precisa da coagição, a coagição normal do 733. Hector Índia no solo 2-0, autorizado backtrack, não escuta o pacote. Série 2733, acolando 2-0, controle 1-0, aproximou 8. Sou 208, 2733. Por quantas milhas o azul para 2-7? Ciência azul para 2-7, após voa direto pelo. Solo 397, busca para estacionamento, posição 62. 39, sempre em estágio. Ataque, 397. Boa, bom dia, Forçaia 2733, decolado, perfil da Conde. Forçaia 2733, contato na decolagem, estou para o nível de voo 090, sai da Conde. Para 090, sai da Conde, 2733. Livre de Leste Delta, após voa na proa de bomba. Sim, livre, após voa como o Leste Delta. Controle Salvador, muito bom dia, o Sam 3198, tem informação mais? Sam 3198, ação de identificação, autorizada chegada a mais, desça para o nível de voo 050. Chegada a mais, 050, identificou 3198. Autorizado o táxi pro Mike Iacovista, repete na intenção Oscar. Confirma? O Juliette Cavidão tá pós-desvio, vou direto deixar. Pós-desvio, vou no... correto destino, no Jorge Brandão. Costa 3198, autorização 87. Costa 3198, está autorizado direto aqui, tá? CR, azul 4207. Aqui é com o Vitor, autorizado a alinhar e decolar a pistão no 7, vento 120 graus, 1-1. Bravo Delta, recorde de ficada 1325, sul para o nível de voo 085, mantém as condições visuais. 085, Bravo Delta. Controle, Guardião 05. Você, Guardião 05. 05, em retorno para sobrevoo em Salvador, necessita sobrevoar a região através de Simbra, não mais de 500 pés, na sua escuta permanente. 7, Guardião 05, na minha escuta, 500 pés. TAM 3896, sendo identificação autorizada a chegada Mari, esse é para o nível de voo 060. 060 da Mari, TAM 3896, que é com o Vitor, decolado 26, controle 120 do chão, isso. 08. Para a torre, para o patão. Memory Yank Mike, autorizado. Estacionamento. Reporte para ingresso na pista no 7 na interseção Oscar. Mike Eco Vitor, prossiga. Estando 900 metros, interceptando o corredor AXE. Vocês estão para mim. Confirmando 1000 pés direto Valença. Afirmo. Autorizado. Mike Eco Vitor. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste no 07. Reporte localizador. 2000, ajustado no 017, localizador ali, você vai reportar localizador azul 4207. Gilete Bravo Delta, chamado de pouso. 1408, Gilete Bravo Delta. Copiado.